Ainda hoje eu me pergunto, man, por que se foi tão cedo? A vida ainda te revelaria tantos segredos. Ainda hoje eu me pergunto, man, por que se foi tão cedo? A vida ainda te revelaria tantos segredos. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Moleque do bom, tinha tanto dom, chamou a atenção da rapaziada, sabote no som. Maestro Canão, inspira os irmãos com a sua levada, o branco e o preto unido. Resposta que cala os ridículos, o rap é compromisso. Nós somos seus discípulos, pique Clementina de Jesus. Repentina luz, quebrou tabus, prêmio Rutus. Dois filmes no currículo, Carandiru e o invasor com Paulo Miklos. Brooklyn Sul, seus versos são versículos bélicos, bíblicos, maquiavélicos, tesouros líricos. Abra-te Sésamo, o alvo do século, um símbolo, um príncipe do ébano, um Black Pegasus, um ídolo. Sabotagem, uma homenagem é o mínimo. Segue vivo nos corações daqueles que sabem que seus raps são bem mais que clássicos, são orações. E quando cantamos, expressamos nossa fé devota. Se eles têm Tupac, a gente tem sabota. Aê, se liga na fita, danados, otários estão maquinados no morro. As armas de fogo calaram o mano que fazia o rap mais louco. E nosso mestre foi cantar pra Deus. E aqui debaixo a gente canta os hinos de Mauro Mateus. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Hoje choveu nas espraiadas, polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada, calaram Marielle da favela da Maré. Se foi o meu irmão até, nosso povo morre à margem, difícil de manter a fé. Sabotagem, pouco mudou por aqui, nossa mensagem precisa se fazer ouvir. Elza Soares, Dina de Negra ali, resistir. Pique Dandara, Dona Ivone, Lara, Alessi. Nosso povo mostra a cara, somos fogo contra fogo, não, nada nos para. Ah, mas é só olhar nos presídios, nos cemitérios. O negro no Brasil nunca é levado a sério, e a gente ainda corre o risco, mundão arisco. Essa é por Mauro Mateus e Gil São Francisco, meus irmãos que descansam em um bom lugar. É por vocês que ainda tenho forças pra lutar, é por vocês que ainda tenho que continuar. Ah, ainda hoje eu me pergunto, man, por que se foi tão cedo? A vida ainda te revelaria tantos segredos. Ainda hoje eu me pergunto, man, por que se foi tão cedo? A vida ainda te revelaria tantos segredos. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza. Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Sabotagem, Gilson, Marielle. Hey.